Belo Horizonte, 280, vou colar na 17, curva direita, saí da boa, após o Enessa, passei conforme a rota do plano. 1198 controle, 5164 transponder. Botão 9409 estabilizado. Pelo 409, o QNH 40 Salvador, Lanzarão no 4, chama a torre. Salvador em 1, 18, decimal 9, 5. 1895, grato, Zena 409. Autorizado sinal, INS X-Way, pistão na zona, reporte, estabilizado no localizador, QNH agora 1014. Certo, autorizado, eu vou estar estabilizado, tem 14 ali, 759. O 93, o QNH agora 1014, reduza para 209. Deixa o aleco desse para nível 050. 050, cara. Controle 5160 transponder. Autorizado Brasília, eu tenho 60, via Procurador 97, via Salabela 10, pela direita, Arbor Elétrica, controle 5118, transponder 5160, via Procurador 97. Maior de cerco de vexenamento. Costa, Downlands 42 direito 219. Direito 1211, 9409. Jair motorizado, chão alinhado e pronto, Léo 7. Passará a gás para 47, utilizado. 309. Pino 30, autorizado. Final ILS X-Way, pistão na zero, reporte, estabilizado no localizador. Esquerda 130, limite o localizador, vai chamar estabilizado. Pino 0093. Pino 759, chama a torre Salvador em 118, decimal 95. Resultado check, boa. Boa. 59, na final, trem baixado, travado, visual. Processo 59, pouso autorizado na 0, vento 110 graus, 069. 7, de pouso, na 759. 02, está livre, cheio pro táxi. Mantenha posição 02, aguarde meu pushback 4040. Pela 409, mantenha a distância Juliette, ok? Sério, mudou o portão 9409. Afirmativo, arrumei o Thiago Eco. Eu fui lá. Puxa o portão. Sim, vai manter a distância Juliette, 9409. Azul 4040 no 2, tá livre, pushback, cheio pro táxi. Pune 093, chama a torre Salvador 118, decimal 95. 1895. Feito LF, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS, X-Way, pistão na zero, reporte, estabilizado no localizador. Vai reportar estabilizado, Roberto Chagas. Julieta, 9759. Alfa no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-9-5, Senegal 1-0, no 4-1-2. Alfa, relação 2-3-4-1-2-4-1-2. Número 409, Juliette, plantão 2, no vice da Azul. Juliette, parou 2, está 9-4-0-9. Tchaneco, chame a torre de Salvador 1-1-8, decimal 9-5. 18-9-5, extra. Pode estar. Vou chegar. Vou chegar. Vou chegar. Vou chegar. Vou chegar. Vou chegar. Vou chegar. Vou chegar. Vou chegar. Vou chegar. Vou chegar. Vou chegar. Vou chegar. Vou chegar. Vou chegar. Vou chegar. Vou chegar. Vou chegar. O Romeu Chileco coordenou com a Israel sobre essa semana parcial? É negativo, Sérgio. Pessoal, vamos para a reabastecer para o site de história, ok? Tá ok, gente. Só guardando a pista livre. Ok, guarda a pista livre. Paulo, bom dia. Vou no 093. Eu no 093. Eu sou a guia, eu achei mesmo da Juliette. Juliette, 059. 359, mantém este da Juliette. Ela tem uma 759. Posto 24. 3171. 24, aguarde para o pushback 3171. Perdão. 59, após a nave da TAM, para o jogador da Juliette com o TAM 10. É, só fazer o TAN, engraçar na Juliette, é o portal 10, é o 1-7-4. 3-1-7-1, após a aeronave da TAN, vai retaguarda, seja pushback no 4, chame a BFAC. Pode ser, atualizar essa mensagem, 3-1-7-1. Juliette 093. 093, mantém a Romete Alex, fala 5-2, direito 2-1-1. 2-1-1, Romete Alex. Passeiro da colagem autorizada na 0, vento 1-0-0-0-5. T517, ali mantém o 0 após a rolagem da Embraer. Cópia para Recife, 3890. Visual solicita direto elétrico. Contato radar, suba para nível 340, saída árvore. Saída árvore, pode ser direto árvore ou elétrico? O cruzador meu pé está autorizado, azul 4040. Só confirmando árvore ou elétrico direto após 2000? Direto Elefa, azul 4040. Direto Elefa, após 2000, 4040. 3171, contato com o 75 a bordo, 355. Galeão. Tchum, segue via IG Alfa, no site para dar 1-0, Torre 1, 1895, Fenegal 1-0, 1-4, 1. IG Alfa, 2-5, 1-14, obrigado, bom trabalho. 1-0-0-0-0-9. Já encontrou o lugar de estacionamento? Negativo, o pátio 3 é esse pátio que o senhor se encontra. O pátio do TAM é o pátio principal. Não tem ainda o pátio 3 no ingresso do pátio principal, não. O chaleco. Eu tenho um visual com o comparador aqui, não tem problema. Tem, tio, eu tenho a planilha no pátio 3, aguardando, não vai ingressar no pátio principal, não. Ok, entendi. 1093, ingresso na Juliette, portão 3, portão 4. Juliette, 4, 093. Zero, Recife, 4? Bom dia. Orlando Recife, 330 autorizado, via rota do plano, decola 90, primeira curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju. 1198 controle, 5406 transponder. Recife, decola da destra, da esquerda, PUCA Caju, 1908-406, 03290. Aqui Caju, 330 nível. 330. Chamo Gilberto Salamento. Chamando aí, obrigado. Pico 17, suba restrito a nível 320. 320, restrito, 6507. Contato Raná, suba para o nível 320, saída da EL. 320 da EL, 3171. Azul 4040, suba restrito ao nível 320. Restrito 320, 4040. Chama o centro Recife 128, decimal 8 ao pé, 126, decimal 0. 28 DNA 0, com o centro observa. Serra November, Gulf India, 085 nível, controle parte de 5 quadras. Tente, Salvador para Serra November, Gulf India, 085 nível, via rota do plano, decola 17, curva à direita, corredor achei inicialmente espírito mil pés. A calibração do controle. Ano 198, controle, ACO em 5165. Acionamento, táxi de decolagem, com a torre em 1, 1895. Campinas, 340 autorizado, viatas 10, sair conforme. Recordando 0, primeira curva à direita, Dael, Leda, Motiva, a saída, 1198 controle, 5407, transponda. Após Leda Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Correio, Sérgio Busbeck, Silamento. Com 3171, Recife, com 251, na terra 3325. Para Serra Bravo de 10 Delta. Tecno Índia, bom dia. Quer colar no 7? Confirma o pátio. Autorizado em aí via Atuzinho 10, após conforme rota, nível 380. Decola da 17, primeira curva direita. Segue o perfil de saída da El, Leda Motila, aciona 5161, controle 119-8. Gente, para acionamento, táxi, chame torre 1-1-8-2-9-5, confio em problema. Gente, se é que hoje chame torre 1-1-8-9-5, não vou. Salvador, voo 1-8-6-5, informação Índia, Copa Brasília, bom dia. Ano 865, bom dia, qual foi o horário do plano? 938, apenas confirmação na saída. Confirma a aerovia? Eu pelo Globo 97. Agora elefa 1865. Agora elefa, agora dando foto 1865. Faça uma interseção, ajuste na 04. Chego Salvador, muito bom dia, é o azul 2783, cliente da informação Índia, está no PAC 3, posição é 2 Romeu, autorização é para a história da conquista. 2783, muito bom dia, número 2 para a cópia, prepara a voz, Elefant. Graças, agora Elefant. 1865, pronto, cópia? Pronto, cópia, 865. 1865, autorizado Brasília, via Pesilona 7, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfeito saída Arbor Telefa, aciona 5421, controle 119, décimo 8. 1865, Salvador Brasília, decola pista 10, curva direita, Arbor Telefa, 360, Brasil 17, a rota, após conforme rota. 5421, transponto, 19, 8, controle de Salvador. Com 1, 8, né? 1, 3, 5, de correto. Reporta quando pronta. Reportará. Autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbor Elefa, após o pilar, assina 5412, controle 119, décimo 8. O azul 2783, autorizado Vitória da Conquista, 180. Decola da pista 10, com curva direita. Perfil de Arbor Elefa, após o pilar. 4-2 é o código de responde, 109 será o código de saída para o azul 273. 273, que o treinamento correto no 4-3, em pronto. 3 amarelo, obrigado. retaguarda do Bravo Eco 9 Lima, reporte na Papá para ingresso, ajuste na 04. Irume aguardando cópia. É o líder Irume aguardando. O senhor está decolando da 17 sem autorização da torre. Livre o backtrack, reporta pronto na cabeceira 17 para decolagem. Esse é imediato. Autorizado, chama táxi. Por gentileza, faça um check rádio. Densidade 1, por gentileza, faça um novo check, 62 em 1. Alto e claro, 62 em 1. Bom dia, prepara Dael, Luda e Irume aguardando cópia. Dael, Luda e Irume aguardando cópia, 62 em 1. Tango Romeu, Tango Golf, está autorizada a decolagem da pista 17, o vento 090 graus, 4 nós. Papa Romeu Kilo Serra Lima, ingressa pistão 97, reporta alinhado e pronto. Papatango Romeu Tango Golf decolou aos 119, ingressa corredora Xé, restrita 1 mil pés até a liberação do controle. O controle 119, decima 8. Tudo aí, Tango Golf, operação, restrita 1-0-0-0, Romeu Tango Golf. Isso, Papatango Romeu Tango Golf. Papatango Romeu Tango Golf, número 3, corredora Xé, reponta fora da barra. Adoração, matando um no fio, vai rodando outra vez, no farol da barra, é bem tão grosso. Deixa no 0-1-4, meu Deus. Bate atrás da zona, ainda de 2-4. 1-0-1-4, tá. 3-2-0. Estão fazendo muito bom dia, meu voo 0-0-9-3, está com a 7, passa a geração com 093, bom dia, guarda instante, qual que é? Prepara a boca, elefante. Tá, bom, ele. Cópia, prepara, bom, elefante. Com água do elefante, não se escuta. Gente, o Kilo Serra Lima mantém a cabeceira no 7, aguardando para a decolagem. 6211, autorizado Galeão, via Up November 857, após conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfeito saída da El, Leda, após Irumi. Aciona 5411, controle 119, decima 8. Autorizado Galeão, nível 360, decolando da 1-0 com a primeira curva direita. Nadael Leda, após Irumi. Via Upper 98, de acordo com a rota. Transponder 5411 e o controle 119, décima 8, CN 6211. CN 6211, cotejamento correto, no 5, chegando pronto. Eu aprovo no 5, CN 6211. Márcio, boa, 963, cara. 63, apenas um instante, Roberto. Roberto? Apenas um instante, Roberto. É 2-1-1, confirma, pronto no 5? Negativo, ainda não, esse é 6-2-1-1. Sim, 1-9 e 3, como tu pode? Sempre. Sempre, pronto, prossiga. 1-9 e 3, cruzado Galeão, via apenas 857, após conforme rota, nível 3-0. Da cola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfeito saída da El, lida após Irumi. Aciona 5414, controle 119, decima 8. Cruzado Galeão, nível 360, da El, lida Irumi, aerovia para aerovia 257, posto conforme rota. Decola 10, curva direita, 5414, transporte, controle 198. Autorizado, Romeu Tango Golf, como possível estimado o pouso? Estimado o pouso 1-0-5-1. 1051, copiado. Primeira curva direita. Segue aí, preciso sair da Arbor Telefon. Assino 54117. Controle 119 desse 8. Positivo, leitão atualizado. Corrente na pressão 21 após conforme a rota do nível 360. Decola a pressão 0, curva direita, primeira, no perfil Arbor Telefon. 54117198. 093, cruzamento correto no 4, estou pronto. É eu. No 4201, após 2000 pés, é pelo Tato Líder. Após 2000, direto Líder. Muito obrigado, 4201. Controle 1, 99, decimal 8, por favor. 098, obrigado, bom dia. Acena 5423, controle 119 do sinal 8. Liga 3200, decolando a 10, com curva direita no perfil Árvore Alerta e eu fiz o Luno 7. 5423 é nas contas, 198 é controle, pro 6225, que está na 09. 6225, eu tô chamando correto no 9 Chantrão. Vai chamar pro próprio, obrigado. Serra Lima, voa direto a Lefa. Direto a Lefa, aqui no Serra Lima. Caixa em Jamada, pela decolagem. Principalmente não tem chegada a 3201. É que tem alguns cúmulos, tem algumas formações da proa de Mari e um pouco à esquerda também de Sapo. A proa de Duna não faria evitar esses cúmulos. Apenas para informação para a 3209, temos duas aeronaves na saída da árvore que foram construídas com a aeronave do senhor. 40 livros de dias. Tudo bem, muito obrigado. Salvador, bom dia. Tá 3890. Tá 3890, contato radar, suba para 330, sai da PUCA. Da PUCA 330, 3890. 3 decolagem, dá 17, o vento 100 graus, 3 não. Prossiga. Autoriza direto no meu Fox 08. Direto no meu Fox 08, até 3890. Taxi. Sierra Kilo Índia, decolagem 28, controle 1, 19, decimal 8, boa viagem. 198, obrigado, bom serviço. Kilo Índia decolado. Paulo, tá certo, no índio, contato radar, suba para 3806 da Elf. 3806 da Elf, é aquilo aí. Saída 3, o Tato Índia. Se não tem condições de cumprir a restrição da subida da cor elétrica. O 73, confirma o seu aumento? Pois não, 62. 762, cumpra a restrição inferior da saída da cor e será informado ao controle do 73. Positivo, será a restrição inferior do 273. 273, autoriza o táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera, lá torre 118 do Sino 95, ajuste no 014, por favor. 3, 1 no Índia, ponto de espera da 10, 118 95, muito grato. Puxaré 6225 na ponte 9, pushback acionado. 6211 no 5, aguarde. Vai subir o 6225 na 9, ok? Salvador, bom dia, azul, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, 050-2229. Oi, Salvador, muito bom dia, azul 2783, ponte para 10. Azul 2783, bom dia, falta no Zé Mineiro, decolada 10, vento 1, 10 graus, 4 nós. Utilizado a linha de decolada 10 para azul 2783. Autorizado táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera, no ponto de espera TUG 118 do Sumo 95, ajuste no 04, vamos ver. Autorizado via parte 1, Índia, ponto 795, 14, vou na mesa de bateria. Oi, aqui no Zunga, confirma intenções? Alfa Yankee 90 solicita reboque no pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Alfa Yankee 90 no pátio 3, autorizado início do reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Alfa Yankee 90 reportará para ingresso no pátio principal. Na 12 no 1, na 5, aguarde. Alfa Yankee 90, é autorizado puxar a aeronave aguardando para dar sequência ao rebote. Alfa Yankee 90, puxando a aeronave e aguardando para iniciar o rebote. É Guarani 3890, Recife 2545, faltando 2685. 2583, controle, bom dia. Céu Azul 2783. Azul 2783, contato radar. Se para 3.000 pés, sai da árvore. 3.000 na árvore, 2783. Voo 1963, ali, mantenha no zero. Ali, mantenha no zero, 963. Fez a presente voadura? Relativa. Voadura descendo inicialmente para 4.000 pés e o último 14. 4.014, vamos ver. 6225, autorizando o táxi de Apate 1, Índia, até o ponto de espera, torre 118, do Sumo 95, ajuste no 014, meu irmão. Ok, 295, ponto de espera, 1014, bom dia, por favor. Fechando a linha 2, turno 1, após a passagem do arrebanho da companhia retaguarda, coordena com o quesito de sala, chame táxi. Linha 2, turno 1, via direita, faça um novo check no rádio, intensidade 1. Salvador, azul 4950, ideia 4958, desça para 050. 050, é a possibilidade de voadura? Relativo, mantém a chegada, é 4958. É 3, livre decolagem da 10, vento 1, 10 grau, 59. Decolagem, para 1, 10.